polícia sobe o morro, a batida é constante. Revisto o LA, mas não acho flagrante. Revista meu saco, não acho uma semente. Se quiser achar flagrante, faz um furo na minha mente. Que a fumaça vai sair, o senhor vai sacando. Leva lá pro delegado, aí o flagrante que encontramos. Cheguei do trabalho, em casa cansado. E nem tranquilamente posso fumar um baseado. Do lado de cá tá osso, do lado de lá tá ruim. Sofri a humilhação de ter que comer o bagulho. Comi o flagrante pra não ir lá pro xadrez. Assinou 12 forjado, lá dentro não tem vez. Eu não faço apologia, eu não mando ninguém fumar. Assumo que eu fumo, é aí por isso que há. Me lembro de uma fita que é muito sinistra. Estava eu e os meus manos fumando na esquina. De repente olhei pro lado, sujou polícia. Comi o baseado, não foi pra matar a fome, e sim para fugir do 12 forjado dos homens. Se aliviaram 16 pra enquadrar todos no 12. É tráfico de rima, bate a foto, eu faço a pose. Vem mais perto, dá o close. Zambé é o seguinte, quer me prender porque eu dei 12 e Leonardo que deu 20. Então aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo. Aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo. Aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo. Aqui não mata é proibida, as que mata é liberada. TV, cigarro e álcool, por aqui matou em massa. A tela ostentou, mas o sonho de consumo. O mano foi pra assalto, não voltou, virou de fumo. Assumi toda a nicotina do carbono ao catrão. As pernas amputadas, tá com câncer no pulmão. Tiozinho bebe a pinga, diz que é pra tirar neurose. O tempo passou com ele, veio a cirrose. É foda ver meus manos caídos na calçada. Muitos deles chegam em casa, quebram os filhos da porrada. Maldição aqui alasta, epidemia de desgraça. Tudo isso é causado pelo homem de gravata. Não tá legalizado. Isso não tá com nada, proibida virou remédio pra doença liberada. Tratou de quem tem AIDS, câncer, esclerose múltipla, artrite, Tourette e quem sente dores crônicas. Tá com falta de apetite e sono é meu chegado na Holanda de receita. O chá de baseado. Aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo. Aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo. No meu aniversário eu vou falar, é sem vergonha. Eu vou comemorar comendo um bolo de maconha. Se o bolo acabou aqui, nós tamo ligeiro. Quem fez o bolo também fez o brigadeiro. Foi plantada, cultivada, colhida no meu terreiro. Se eu contar, relatar, falar, cê não acredita? Na festa o que rola é só maconha líquida. Fui nascido e criado zona oeste da cidade. Meu tênis, minha calça foi feito com a fibra da cannabis. Hoje tá mó frio, eu vou sair de jaqueta. O olho está vermelho combinando com a bombeta. Num carro de conhamo que é um casa sem pensar. Movido ao óleo da semente que não polui o ar. Isso vai atacar quem está no monopólio. Nem um pouco vão gostar os magnatas do petróleo. Os países mais avançados usam em revolução. Fazem sabão em pó, material de construção. Estou pensando na minha casa contratar um arquiteto. Vai ter fibra de maconha, irmão, do piso até no teto. Eu vou falar pra você comprovar que é verdade. Se voltar o baseado aumenta a criminalidade. Se mente vazia é oficina do diabo que faz desgraça. Por isso é que eu preencho a minha mente com fumaça. Está na vista, sou polícia. Comigo cê não acha nada. Vai me prender só se for fumaça e sacada. Um salve pro Gabeira pelo livro A Maconha. Não tá pra liberar, legalizar a erva santa. Industrializá-la, ter recurso, isso é notável. Não estraga a natureza, ainda é biodegradável. Se decompõe rapidamente no meio ambiente. Legalize a maconha, pense nisso, presidente. Presidente, aperto, acendo, puxo e prendo. Dou dois, passa a bola pro lado, vai vendo.